Estou na linha neste momento com o vereador Márcio Rosa, ele que é presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ali na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Esta semana é uma semana importante no Conselho com relação àquele processo aberto contra a vereadora Nancy? Exato. Estamos com os trabalhos, atividades em desenvolvimento, mas o trâmite segue normal dentro de toda a normalidade possível, da imparcialidade, dando espaço para o contraditório, para a defesa, respeitando todos os preceitos legais. Vamos até explicar aqui para o ouvinte no que consiste esse processo. É um processo administrativo disciplinar que foi aberto ali no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Aquela questão que foi denunciada com relação ao atestado da vereadora em setembro do ano passado? É, exato. Foi aberto o prazo para o dia 16, para a oitiva das testemunhas da acusação e da parte acusatória, e dia 18 para a defesa. Mas só vale a pena lembrar, Guilherme, que todo o processo, essa instrução probatória que se segue no momento, ela não é condenatória nem de absorção, ela é uma instrução normal, ela segue o rito, a gente respeita toda a imparcialidade da questão das partes e a gente não pode fazer um pré-julgamento numa situação que ainda não teve uma decisão. A gente tem sido bastante cobrado do que vai ser feito, mas nós não podemos nos manifestar antes de dar espaço a todos os lados, a todas as duas partes, ouvir, sim, tirar as conclusões e o relator concluir o seu relatório final, que vai ter em cima daquilo que foi levantado nessa instrução probatória. Então, o processo ele vai seguir dentro da normalidade, mas lembrando que não há pré-julgamento nenhum, em nenhum sentido, e sim respeitando apenas seguindo o rito normal, que é necessário para que não tenha vício durante o processo. Portanto, nessa quarta-feira agora, né, dia 16, serão ouvidas aí testemunhas de acusação. Quantas testemunhas serão ouvidas? 5 testemunhas. Elas não são obrigadas a vir, mas elas foram notificadas do comparecimento. Até pode ser, se o relator entender que necessário, ele pode estar requisitando elas novamente. Na verdade, elas são intimadas, elas têm que comparecer sim, mas o relator pode abrir mão de ouvir caso alguma falta ou não. É uma decisão do relator nesse caso. E a relatoria, nesse caso, está nas mãos de qual vereador? Do vereador João Miranda. João Miranda, portanto, analisando esse caso. E para dia 18, que é sexta-feira, haverá também o depoimento da vereadora Nancy? É dela ou da parte do advogado dela, caso ela... E ela também pode abrir mão desse direito, que é um direito dela, de se manifestar. Mas daí fica a cargo. Foram todas as partes notificadas. Agora a gente só aguarda o dia que siga o rito normal, respeitando, como eu disse anteriormente, não é condenatório, também é sim para seguir o rito, e lá após que todas as partes se manifestem, terá um relatório final do processo. É uma pergunta que nos chega aqui até com relação a esses depoimentos, eles serão abertos à imprensa, a população poderão acompanhar, como é que vai ser? Como se trata de um processo de quebra de decoro, ele vai seguir o mesmo rito jurídico que foi seguido no anterior, na parte dos vereadores que tiveram o processo de cassação. Então ele vai ser aberto em alguns momentos para tomadas de imagens e após disso a reunião ela segue fechada daí para as instruções. Aí depois que for concluído o processo ele será aberto e exposto a todo, ela é público, né? Não corre em sigilo de justiça. Quem tiver interesse, protocola o documento na casa, pede cópia do processo, justifica os motivos e será liberado normalmente. E o prazo para a conclusão do relatório são 90 dias, até quando que segundo corre? O regimento interno da casa, são 90 dias úteis. Esse é o regimento nosso interno. Então, nós vamos seguir o regimento. Isso não quer dizer que ele vai durar esse processo esse tempo todo. Ele pode terminar antes. Esse aí é o tempo máximo que tem para a conclusão dos procedimentos. Mas a gente acredita, a ideia é o quanto antes estar concluindo esse processo. Portanto, conversei aqui na RCI com o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ali da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Márcio Rosa, atualizando essas informações sobre esse processo administrativo disciplinar, né, em andamento ali na Câmara Municipal contra a vereadora Nancy. Vereador Márcio Rosa, muito obrigado pela participação e esclarecimentos à população. Obrigado, Guilherme. Estamos à disposição. Grande abraço a todos.